De cara. Capivara. Compre alguma política socialista. Sempre questão de toda a violência, tanto psicológica quanto... Ser ou não ser, e ela te ajuda ser a buscar. Por quê? É. Por que que o Estado tá... Sou Mikhail Gorbachev, da antiga União Soviética. É isso aí. Essa experiência, né, de falar no microfone. Se eu falar, você tá começando mais um De Cara com a Capivara aqui na Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Tô de cara aqui com o Dodge. E aí, Dodge, como é que é essa experiência de falar no microfone? Boa noite. Tô aqui diante de um radialista, de uma equipe de radialistas super porretas aqui da Rádio Livre Capivara. Tô muito feliz. Bom, o microfone eu costumo usar em eventos ao vivo, né? Então, eu tenho uma experiência quando tem muita gente, né? Porque eu prefiro ainda falar sem o microfone. Trabalho com teatro. E quando eu coringo uma cena de teatro fórum, a gente acaba fazendo interação com o espectador, né, ao vivo. E aí, se um público muito grande, a gente precisa usar o microfone, mas eu prefiro ainda que minha voz alcance. Como é que você sente sua voz quando você fala no microfone? É sempre um negócio estranho, né? Mas eu tenho uma lembrança de criança que eu tinha... Uma emissora de rádio que chamava Panqueca, junto com os meus primos, né? Não, desculpa, Rádio Power. O Panqueca era o nome do programa. E aí eu ficava gravando, porque eu tinha um gravadorzinho e tal, eu ficava ouvindo. E sempre minha voz foi muito diferente. Mas enfim, eu acabei me acostumando porque o meu objetivo era maior, né? Independentemente da beleza ou não, né? De como ficaria a voz, o meu objetivo era brincar com isso. Então eu acabei desencanando. Porque eu não gosto muito de me ouvir. Não gosto não, mas é mania mesmo. Bom, eu tô aqui também com o Kapivarovski e com o professor Pearson. Vou passar aqui pro professor Pearson, que tá do meu lado. Boa noite, ouvinte. Muito bom estar aqui de volta de cara com a Capivara. Já faz um bom tempo, hein, Falasso, na verdade, existe um lapso, né, de algumas semanas. Aí a gente tá voltando com o Dodge, pô. Prazer, Dodge, conhecer você, seja bem-vindo aí. E aqui é isso mesmo, cara. É uma rádio livre, né? 96.1 FM, há uns 18, 19 anos no ar. E a gente tem essa dinâmica, cara, que é autogestiva, né? A gente tava conversando aqui agora há pouco. Pra você ouvinte também que tá ouvindo, saber o que é ser. Você é sempre bem-vindo aqui na Rádio Capivara, cara. Na verdade, é um espaço aberto pra qualquer um propor um programa aqui, se interessar pela... Falar no rádio, né? É uma experiência meio mágica, né? Eu acho que só entende quem vive ela, cara. Porque a gente, meu, chega e fala, pô, que papo é esse? Falar em rádio hoje, FM, cara. Hein? Você, meu. Todo, meu, a gente tem o Facebook, cara. Pra que uma rádio, cara? Mas é uma coisa muito interessante a dinâmica aqui, esse encontro e o ato da fala do microfone, né? Nenhuma conversa como essa, cara. A gente não consegue conversar assim no bar, a gente não consegue conversar assim no Facebook. O fato de estar aqui numa rádio, sabendo que sua voz está sendo transmitida e ouvindo por outros, é uma coisa muito interessante. Eu queria, Dodge, que você falasse um pouquinho mais aí da Rádio Power, do programa Panqueca. Como é que foi essa primeira experiência aí, bicho? Conta aí pra gente, cara. Então, foi coisa de criança, né? Eu tinha dois primos que eu visitava de vez em quando na cidade de Guarulhos. E a gente era muito criativo, a gente inventava um monte de coisas. Uma dessas coisas era a rádio, mas tinha também, por exemplo, o vendedor de seguros, né? Que a gente enganava uma priminha menor. E eu me inventava, eu não lembro o nome dele, mas eu colocava umas roupas diferentes, colocava uma maquiagem, um nariz de palhaço pra vender seguros pra minha priminha de 5 anos. Mas eu peguei tudo isso pelo lance de que na casa deles tinha um telefone com extensão. Então a gente brincava que na outra linha tinha alguém querendo falar com ela sobre o seguro. E aí eu vinha fantasiado, né? Mas a rádio, já era uma brincadeira entre a gente pra passar o tempo, pra mexer com as coisas da minha tia, enfim. A gente pegou panqueca, por exemplo, porque a gente tinha o momento da receita, né? E a gente... Eu lembro do slogan completo, posso cantar? Tudo? Até tinha abertura da rádio e tal. Acho que era assim. Na verdade, não é cantar, é falar. A gente abria o programa assim: bom dia, boa tarde, boa noite, ou o que vocês quiserem. A Rádio Power FM 100,5 MHz traz para você a melhor programação do dia. Aí entrava panqueca. Aí a gente começava a apresentar, sei lá, história. A gente tinha a receita e uma música clássica toda vez que a gente apresentava. Eu não lembro o nome do cara, mas bem famoso, né? What a wonderful world, I can see the dreams. A gente ficava tocando isso. E tinha comercial também, a gente brincava com os comerciais da TV, enfim. Coisa de criança, né? Tinha o Sandal, né? A gente pegava o Sandal, ela usa, não é de ninguém, não pode ser minha, nem minha também. Ficava brincando com isso. Ô, né? Dodd, eu acho que a gente faz a mesma coisa aqui, coisa de criança mesmo, cara. A gente continua fazendo, a gente cresceu, mas, né? Não perde esse espaço, não, velho. Na hora. Eu acho que, meu, talvez. Qual era seu público, ouvinte, cara? A gente mesmo na época. Pois é, igualzinho aqui, Dodd. Então não mudei nada. Você tá de volta aqui pra Rádio Power, né? Renomeado como Rádio Capivara. Assim que você voltar, né? A gente faz, né, os programas juntos. Vou passar aqui pro Capivarose, que também tá aqui, pra dar um alô. Capivarose, como é que tá? Boa noite a todos. Ah, tudo bem, clima gostoso aí, né? Sem frio, sem calor. E recebendo o Dodd aqui. Bem-vindo, Dodd. Deixa eu só falar uma coisa, é Dodd com o fechado. Ah, é Dodd? Dodd, isso. Desculpa, Dodd. Então, Dodd, muito interessante assim, a experiência que a gente tem, né, na infância, né? E quando a gente tá ligado à parte, né, da arte, né? Ainda mais, né? Porque a criança, o adolescente, ele tem uma fantasia a mais, né? Assim, as coisas que ele faz, né? Isso não foi diferente para cada um de nós, né? E nesse sentido aí eu achei muito interessante. Você até fez lembrar da época também, quando eu já brincava de fazer gramofone, sabe? De escutar os vinis da radiola da minha mãe, que eu escutava muito também, só que eu tirei um de construir um gramofone, né? Então utilizava-se da agulha de costurar no manual, né? Na ponta de um cone, né, da qual eu fiz todo um esquema estruturado assim, mas assim, é interessante, né, cara, a gente ter, né, esse encontro assim com essa parte lúdica, né, que é, o ser humano, ele precisa dessa parte lúdica, né, para ele ter uma qualidade de vida melhor, eu acho, sobretudo a diz respeito à parte mais internalizada, né, espiritual da alma, né. Enfim, da própria mente, né? De ter uma mente sã, né? Então, se mente sã, então a corpo é sã, né? Então, esse corpo saiu, vai, né, possibilitar você continuar a ter essa sanidade, né? E essa qualidade, né, meu? E é importante, assim, eu achei muito interessante essa colocação que você fez, né? A respeito da rádio, né? E como você já fazia a rádio antigamente, né? Quando você começou. E o teatro é outra coisa também, né? Que, por exemplo, fez parte da minha formação, né? Aos 12 anos eu entrei no movimento de teatro, só saí quando terminei a faculdade, né? Fazendo parte do mesmo grupo, né? E eu queria, assim, né? Que aí, passando agora a bola para o Falácio aí, Dodd, tá bom aqui, eu queria que você, então, assim, falasse, né, um pouco, já que o teatro fez parte da minha formação cultural e foi assim de grande, né, vamos dizer, de grande proveito para minha formação, porque eu soube explorar essa parte da cultura popular no tocante ao teatro, o teatro amador. E eu queria que você agora, já que o teatro assim é uma experiência da arte assim, muito importante para o homem, que ele é muito milenar, né? Ele está tá lá bem, né, na nossa formação enquanto acadêmico, lá nos confins do histórico da Grécia Antiga, quando a gente se define como ocidentais, e também na própria representação de outras culturas que nos influenciou na contribuição de nós brasileiros, como os africanos ou os próprios indígenas, né? Então, os Altos de Natal, eu queria que você comentasse aí, do sincretismo, né? Que também tem um certo, né? Então, eu vou passar aqui para o Pisa, antes de você comentar essa parte do teatro, que você tem uma experiência, o professor Pisa vai. Só para deixar claro para o ouvinte que está ouvindo aí, né, que a gente sabe aqui, mas a gente não apresentou o Dodi, né? Ele veio aqui ao convite, cara, e tem uma experiência com teatro e tal, por isso que a gente está perguntando essas coisas para ele. E, enfim, a coisa já vem lá da infância, né? Você mostra desde criancinha esse transformar-se, né? Se colocar em outro lugar, não sei, enfim. Vamos ver como é que foi os próximos passos aí, Dodi, respondendo também aí a questão do Kapivarovski, cara. Então, o teatro, a gente aprende que ele veio da Grécia, né? Que ele começou lá. Mas sabe que eu tive um curso recentemente de um cara que chama Eli Connexon, que estudou cenografia na França, ainda tá vivo. Ele começou a estudar nos anos 60. E ele, estudando a história do teatro do ponto de vista da cenografia, ele defende, o argumento dele é que o teatro começou na Idade Média, quando os processos de urbanização começaram a acontecer, as primeiras cidades e as experiências de teatro mambembe, porque tudo que acontecia antes estava ligado ao teatro eclesiástico, teatro da igreja, ou o teatro grego e romano, que tinha uma experiência política bem interessante, né? Mas não era exatamente ainda o ritual que a gente conhece hoje. Aquilo que a gente faz hoje começa nessa época, né? Mas eu acho que o teatro grego e romano, e mesmo esse da ligado à igreja na Idade Média, antes da urbanização, ele tem muita característica de ritual, de transmitir mensagem, de uma experiência mítica muito, muito mais profunda, né? Não exatamente a reflexão que a gente pode fazer hoje. Eu trabalho com uma perspectiva de teatro que é um recorte também, né? É bem diferente do teatro tradicional, que chama Teatro do Oprimido, né? Criado pelo teatrólogo Augusto Boal, um brasileiro. Formei com ele lá no Rio de Janeiro. E a gente trabalha da perspectiva de como a gente pode, com o teatro, proporcionar reflexão para transformar a realidade. A gente tem o teatro, como o próprio Boal disse, né, um ensaio para a revolução. A gente leva situações de opressão para o teatro para ensaiar, pensar junto e ver formas diferentes de reagir a problemas que a gente está no dia a dia. Esse percurso, né, que eu tive desde criança, acho que foi muito, muito feliz, né? Desde pequeno já estava inventando moda lá, fazendo, criando coisa, tal. Tinha também uma emissora de TV, bastante coisa, quadrinhos, tal. Fiz bastante coisa, mas o teatro falou mais alto para mim, né? Eu queria realmente descobrir essa arte aí. Não sei se porque o pessoal falava que era a base de todas as outras linguagens audiovisuais, né? O teatro era, porque eu tenho interesse, depois eu fui estudar cinema também, um pouco de rádio, TV, mas o teatro continua sendo a minha fonte de aprendizado, de trabalho e tudo mais. Na vida, assim, né, já com os 18 anos, na universidade, eu tive contato com a pedagogia do oprimido, né, do Paulo Freire, e fui ser alfabetizador de jovens e adultos. Trabalhava lá na USP de São Paulo, um projeto que a gente fundou, que chama Alfa USP. Infelizmente não continua mais. E a gente dava aula de alfabetização para os funcionários de limpeza e segurança terceirizados das faculdades, né? Porque eles tinham tempo livre à tarde. Enfim, aí eu fui desenvolvendo dali uns 3 anos trabalhando com pedagogia, né? Sendo alfabetizador. Foi um pulinho para a economia solidária também. Fiquei 4 anos trabalhando numa incubadora de cooperativas populares. E aí, porra, né, nesse percurso aí, quando eu soube que existia o Teatro do Oprimido, eu já fazia teatro, né? Eu estudava curso de interpretação e tal. Nossa, Teatro do Oprimido, cara, que da hora, né? Eu fiquei muito feliz, porque juntava esse meu desejo criativo com o propósito, né, que eu estava encontrando naquele momento, né, de juventude. Não que eu não seja jovem ainda, né, 30 anos, mas fui encontrando essa possibilidade de intervenção com o teatro, aliás, com as coisas que eu fazia, né? E aí eu descobri que o teatro também podia colaborar nesse processo, e de uma forma inigualável. Ali, nada que eu tinha feito ainda tinha o mesmo alcance, né? Então eu comecei a explorar mais, estudar mais, e tô aí há 10 anos só no Teatro do Oprimido, né? Já faço teatro há 15. E é isso, tô aqui agora em São Carlos também, tenho um curso de formação, né, que termina amanhã, formação introdutória. A gente tem uma apresentação, inclusive, posso divulgar aqui? Lógico. Opa, uma apresentação aqui no palquinho da UFSCar, acho que é 6:30 da noite, 7. A gente vai fazer abertura amanhã. Amanhã, dia 20 de março. Aqui no palquinho. Aqui no palquinho. E nessa apresentação a gente vai trazer um excerto, né, de alguns achados do percurso dessa semana. Foi um curso de 15 horas, né, duas turmas. A gente faz a apresentação. Deve ter também uma experiência de intervenção de espectadores. E logo em seguida, de março, ainda em março, dia 28, até agosto, a gente de 15 em 15 dias tem um módulo aprofundamento. Isso tudo está acontecendo na terapia ocupacional aqui da UFSCar. E ainda tem inscrições abertas para as pessoas que já tiveram alguma experiência, porque a ideia do aprofundamento é dar oportunidade das pessoas que já tiveram algum conhecimento, leram alguma coisa, já estão multiplicando, terem mais informações, mais ideia daquilo que elas podem fazer, e um espaço seguro, né, para experimentar, porque realmente é muito difícil lidar com crianças, às vezes com idoso, com os públicos, né, que a gente trabalha cotidianamente. Nem sempre a gente tem todas as dúvidas sanadas, né? Muita gente que vai pela primeira vez trabalhar com um grupo de mulheres, outro vai pela primeira vez trabalhar com um grupo de presidiários. Então, como fazer teatro dentro da prisão? Como fazer teatro na escola? Como fazer teatro com idosos? Como fazer? E aí, cada um tem uma experiência, né? Acho que se a gente se junta num percurso, as trocas são muito ricas, né? Todo mundo aprende. É mais ou menos isso que a gente tem feito aí. Aí o nosso amigo, como é que é o nome da... Qual é o nome de quem? Do Falácia? Falácia. Adoro. Diga. Então, eu tô aqui, vamos apresentar alguma música? É, você, eu tava pensando nisso. Você quer escolher qual das três você quer? Então, eu sugeri uma quarta, né? Ah, é? Tinha uma quarta? Você conseguiu? Não sei. Não. Fala da quarta, você lembra qual que é? A gente já pega. Então, o Chico Buarque, ele escreveu uma música pro Augusto Boal. Já que a gente tá falando do Teatro do Oprimido, a gente podia colocar o Meu Caro Amigo, que é a música que o Chico mandou pro Boal quando ele tava no exílio. Vamos ver. Bom, vamos ouvir essa então, Meu Caro Amigo. Do Chico. Do Chico. Daqui a pouco a gente volta. Perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta.

O apelido dele era Dodge, né? Então eu falava, ah, que legal, vou começar a me apresentar assim, deu certo, pegou. E hoje em dia, realmente, assim, eu vejo algum lugar escrito Douglas, já não me identifico mais, o Dodge. E aí eu fui descobrir depois o significado em hebraico, né? Nome hebraico que quer dizer amado. Dodge. E mais, amada, que é feminino. Olha. E aí foi assim que eu me parei. Aí tem a ver com a história de sair de casa, de construir identidade, de me encontrar no mundo. E não que eu não gosto. Hoje eu tenho um carinho pro Douglas, né? Não tenho problema, mas Dodge já virou minha cara, né? Tô feliz. Posso perguntar para vocês também algumas coisas? É óbvio. Porque assim, eu tô vindo de São Paulo, né? Domingo eu peguei uma carona para vir aqui para São Carlos. E eu passei pelo metrô, foi no dia 15, né? Tava tendo uma manifestação lá na Avenida Paulista. E eu fiquei muito chocado, porque eu peguei, moro ali no centro de São Paulo, peguei na República e desci na São Judas, né, para pegar carona lá e tal. E eu peguei o percurso ali da região da Avenida Paulista. E eu vi muita gente dentro dos metrôs, gritando, fora Dilma. Tava uma exaltação muito grande, né, o pessoal todo vestido de verde e amarelo. E para mim, eu tenho uma percepção visual muito, muito aguçada, eu acho, né, assim, no sentido de ver bastante coisa e procurar me encontrar em tudo que eu vejo, sabe? E a informação que mais gritou pra mim foi a imensidão, assim, a quantidade de gente branca nesse rolê aí, na manifestação. Eu fiquei muito incomodado, fiquei muito mal, fiquei me sentindo muito constrangido com aquilo que tava vendo. E os gritos, e madame mesmo, gente bem de vida, sabe? Descobriu que dá pra manifestar, né? Há pouco tempo aí, todo mundo pode ir pra rua, descobriram isso há pouco tempo e agora tão brincando com isso, né? Bom, aí eu, muito revoltado, escrevi na minha página do Facebook, né? Porque às vezes a gente não sabe onde gritar, né? Se tem alguém ali, algum amigo online, a gente acaba ressonando, né? Aí eu escrevi assim, no metrô de São Paulo agora, vejo muitas pessoas vestidas de verde e amarelo, pessoas brancas. E isso gerou uma puta reflexão, né? Que eu não diria nem reflexão, uma puta briga ali no meu próprio Facebook. A maior parte das pessoas... ponto positivo, né? Ponto de vista positivo. A maior parte das pessoas, eu acho que conseguiram entender o que eu tava, a minha revolta, né? Porque talvez vissem da mesma forma. E eu não sei, eu me senti acolhido pela minha rede social, mas como a Viviane Mosé diz, né? Eu vi um vídeo dela recentemente, a gente tem uma visão, um olhar envezado, né? Da nossa vida em sociedade, porque a gente acha que o mundo é quem a gente se relaciona no Facebook, né? Comentário feliz que ela fez, muito interessante. Eu queria aproveitar que a gente está aqui nessa roda, né, um espaço super democrático já também na prática, né, de entrevista, de conversa, perguntar para vocês se vocês percebem isso também, não que a gente fique naquele debate ridículo de a cor do vestido é azul e preto ou branco e dourado, não é isso. Não quero que vocês me confirmem se é branco mesmo ou é preto. Eu quero que vocês me ajudem a entender se eu estou vendo coisas ou se a gente está diante mesmo de uma burguesia revoltada, branca, que entendeu recentemente que pode se manifestar e que está causando aí, enfim. Eu não estou aqui fazendo apologia ao governo do PT, ao governo Dilma. Não acho que... Inclusive eu vi um post muito... Desculpa, eu não terminei a ver... Fiz a pergunta, mas não tô terminando o raciocínio, né? Eu vi um post de uma amiga muito bom, cara, que falava assim, porra, meu, a Dilma coloca banqueiro pra dirigir ministério. Ela coloca empresário pra dirigir ministério. Esses burgueses estão querendo mais o quê? Ela tá atendendo eles, a torta direita. Entendeu? Então eu fico, porra, é verdade isso. Ah, eu não sei, sem dúvida, quero ouvir vocês. Não, eu acho muito interessante, porque também é uma coisa, cara, que tá, que me afligiu bastante, cara, né? Eu acho, meu, que mexeu com todo mundo, cara. Não sei se você corre o risco, talvez, daqui a Rádio Capivara ser mais um mundinho que vai refletir as suas angústias, assim. Corre o risco. Talvez exista algumas similaridades, né, de uma galera que participa de Rádio Livre, de olhar para um evento como esse, meu, e, enfim, não abraçar tal, né. Eu vou contar também a minha experiência, como que eu tava lá em São Paulo, visitando meus pais. Eu acordei tarde, naquele domingo fatídico, já era umas 2:30 da tarde, encontrei meus pais assistindo a televisão, acompanhando pelo Globo News as manifestações, né. Isso já foi tipo uma... Cara, já, os 15 minutos que eu sentei ali, eu já tive uma sensação assim da distopia, né? Aquela distopia mesmo. A Globo, cara, aquelas narradoras, velho, narrando mesmo, e a galera vestida de verde e amarelo ali na Paulista, eles não andavam, né? Enfim, era uma coisa muito estranha mesmo, né? Eu já tinha essa impressão, né? Eu acompanhei o evoluir dessas manifestações. Nenhuma outra manifestação eu acho que foi tão bem arquitetada quanto essa, né? Se a gente tomar como ponto, né, de partida ali as manifestações de junho ou julho? Junho de 2013, né? Cara, eu acho que a gente pode falar em alguma espontaneidade lá. Existia organização, óbvio, né? Existia um grupo, cara, que batalha por isso há anos, né? Existe uma história ali. Agora, a manifestação que se realizou agora, no domingo, 15 de março, né? Ela obviamente tem uma outra estrutura, cara. Uma estrutura de marketing, assim, né? Uma relação, cara, você vê... Eu já, né, depois eu fiquei acompanhando vídeos, né, feitos pela internet, porque daí aconteceu isso comigo, né? Eu tava lá assistindo, velho, meus pais, que Deus os tenha, quase que gozando, cara, com aquilo, porque eles, né, eles eram petistas e no decorrer do tempo, cara, também, meu, viraram anti-PTs, cara. Eu acho que pode existir uma legitimidade nessa revolta ao PT, no sentido, cara, que eles venderam, né, durante tanto tempo, uma transformação da realização política, né, e quando chegaram lá, não mudaram nada do jogo, né? Fizeram diferente? Talvez não, mas não mudaram nada. E a gente esperava isso do PT. Existe uma frustração. Agora, o que eu acho mesmo é que a galera é de direita, né? Então, assim, independente, meu, existe uma vontade mesmo, né, dessa turma branca, de classe média alta, cara, de... Puta, é uma questão de sensibilidade, eu acho, com a vida, com a política, tá ligado? Eu acho que, meu, são sensibilidades diferentes, cara, né, entre a esquerda e a direita, que cada, né, sempre lembro, depois de o Lula apertar a mão do Maluf, fica muito complicado a gente encontrar na política que a gente, né, nisso que a gente chama de política, o espaço da esquerda. Eu acho que a esquerda precisa, enfim, se reinventar mesmo, porque não dá. Mesmo a esquerda, cara, né, o Dodi falou que, meu, a direita devia estar contente com o PT, porque sim. Acho que assim, me Dilma. Primeiro, quem são os primeiros ouvidos? Banqueiros. Segundo, os grandes empresários. Ali no terceiro, ali, velho, quarto, quinto lugar, tá o povo, né? A política assistencialista, cara. Tem os coralistas no meio também. Tem gente pra caralho no meio, tá ligado? Meu, e eles. Então, assim, mais, eu acho que é mais uma imagem, cara, do que uma questão real, né? Eu acho que existe um conflito de classe ali, né? Essa coisa, velho, da galera gritar, vai pra Cuba, bicho, é de uma alucinação, né? Hein, falar que a gente é Venezuela, fazer esse tipo de comparação, galera com... E, meu, lembrando, né? Não era todos que estavam lá na manifestação, mas um grupo militarista pedindo intervenção militar era abraçado ali. Era muito bem-vindo, digamos assim. Estavam ali à vontade, falando a intervenção militar. Um trio. Fala aí, Dodi. Tinha um trio militar nessa manifestação da Paulista. Um trio elétrico. Trio elétrico. É, sim, tinha. A galera ficava lá em volta, né? Tinha um senhorzinho do DOPS, né? Falando coisa, velho. Uma galera. É, eles estavam lá. Então, assim, eu tive essa primeira impressão, cara, que eu via, tipo, né? Existe. É, de vez em quando fazem a relação dessas manifestações com a Diretas Já, né? Com o impeachment do Collor, cara. Eu acho que ela é muito mais parecida com a manifestação da família, tradição e propriedade lá, que foi um pouco antes do golpe de 64, né? Mas também é outro momento, são outras coisas, as coisas são muito confusas. Eu acho que essa galera, sinceramente, eu vi, né? Não sei se é só nessas manifestações, deve ter em todos os lugares, cara, mas eu vi muita gente idiota junto, falando muita barbaridade, pessoas que não têm, assim, a capacidade, né? Não sei, não aprenderam história mesmo, né? Cara, não sabe do que estão falando, né? É, quando fazem, tipo, não dá pra entender. Alguém falar em comunismo hoje, cara, falar que o PT é comunista, bicho, né? Daí, isso que eu acho que é uma questão dessa imagem, talvez. Comunista em que sentido? Ah, da Bolsa Família. Tem umas figuras, né, que a gente começa a assistir na internet, tava lá, velho, são isso, madames, né, senhoras de 70 anos, velho, brindando e alegres, cara, de estar ali e falando umas barbaridades, cara, do gênero... É, precisamos... É, bom, desse tipo de coisa, não lembro. Tem umas figuras muito épicas mesmo que a gente... Que é legal... Eu acho legal, no final das contas, deixar a galera falar, né? É bom, tipo, isso aconteceu, velho, essa abertura, né, que aconteceu da galera ir pra rua e tal, eu acho ótimo, no final das contas, né? Tem esse lado assustador, mas... Cara, porque daí você enxerga mesmo. Porque esse outro ponto muito interessante que você tocou, Dodi, essa questão, velho, do micromundo que a gente vive. A partir do momento que eu tenho 240 amigos no Facebook, se eu fico me pautando achando que as opiniões deles, velho, são aquelas que estão, né, sendo refletidas no mundo, cara, bicho, eu saio, vivo, meu, numa, né? Então é muito bom você ter coisa de saber, velho, o que acontece, enfim, tudo que se passa na cabeça de todo mundo, né? Todo mundo, não digo, mas as expressões, né? Populares, assim, no sentido de pessoas mesmo. Bom, quem quer falar mais aí sobre a experiência, né, desse 15 de março? Então, pra dizer a verdade, no dia 15 de março, eu meio que me ausentei, eu não queria saber o que estava acontecendo ali, porque eu achei tão absurdo, né? Que isso, 15 de março, uma manifestação, impeachment. Minha primeira impressão foi de absurdo, quando eu fiquei sabendo que isso ia acontecer. Eu vi que aquilo estava ganhando uma proporção muito grande. A primeira vez que eu tinha ouvido isso há um tempo atrás, que teria uma manifestação de impeachment. Eu falei, meu, nunca vai rolar manifestação de impeachment nessa altura do campeonato. Não tem... E tinha uma forte tendência militarista. Eu falei, não tem nenhuma conjuntura internacional que ia aprovar uma... Sabe por que não vai ter impeachment? Porque não tem apoio internacional. Não tem nada. Só por isso, né? Não é só... Tipo, interno também a gente não tá consolidado, não, é bem divergente mesmo. É uma parcela da população insatisfeita que são realmente os burgueses que, enfim. Mas externamente... O PT é muito bem visto. O governo Lula e Dilma deram realmente continuidade à política econômica e tem uma lógica de apoio internacional, de relações internacionais, que está fluindo de acordo com os interesses do capitalismo atual. Pronto. Não tem, não, o Brasil está dentro dessa lógica, ele está servindo a isso. E o PT, enfim, esse governo está aí. Não vai ter impeachment. Pelo contrário, vai continuar muito forte. Não, eu agora pensando sobre isso mesmo, numa lógica internacional, o Brasil ocupa vários espaços muito importantes, né? Não é interesse nenhum que agora um líder de negociações sobre vários assuntos com os BRICS, essas coisas, criando banco, ano passado criaram um banco, não tem conjuntura internacional nenhuma para um impeachment, para intervenção militar. Então é um absurdo alguém chegar a imaginar. Porque, às vezes anteriores, o Brasil viu impeachment, que viu intervenção militar. Quem estava por trás? Quais eram os apoios, os aliados disso? Essa fragilidade de governo que a gente viveu tinha também por trás a corroboração dessa política internacional, né, liderada aí pelos Estados Unidos, né, pelos países mais fortes, das fortes economias da Europa e tudo mais. Agora, Brasil entrando nesse cenário, quase, ainda não, mas quase de igual para igual, não tem chance, não tem cogitação desse tipo de fragilidade interna. O Brasil está demonstrando e sustentando uma imagem de firmeza de política para fora, que garante, inclusive, não só a confiança que os outros países têm com o Brasil, né, mas a própria manutenção dessa ordem mundial que a gente vive, né, que é maluca. Que eu tô fazendo isso, falando isso porque eu tô criticando. Não tô dizendo que, ah, que bom, né, a Dilma tá fazendo um bom papel no exterior, não. Né, o que eu tô dizendo é que o capital tá muito, muito bem quisto, né, tá fluindo, tá girando, tá, né, e a lógica tá aí, então não tem interesse nenhum. E parece muito que esse é o nosso ponto, assim, que, bom, uma coisa é um governo de esquerda, outra é o governo que tá aí, né. Eu não sei como alguém pode pensar essas duas coisas como sendo a mesma. E daí vem justamente a coisa que eu não entendo, assim, que é daí uma... sobre aquele dia, é ter lado a lado, entendeu? Você aceitar alguém que está pedindo a volta da ditadura do seu lado, sendo que você está falando vai para Cuba, qualquer coisa assim, e considerando Cuba como uma ditadura. Bom, você aceita uma ditadura por intervenção militar do seu lado, na sua manifestação, eu não aceito, entendeu? Na minha, se eu tô numa manifestação, eu falo, ó, vocês andam 10 metros pra trás, separam 10 metros do nosso grupo, eu vou dar pancada, tá ligado? Eu vou dar pancada, na minha galera não vai andar, ó, a galera com volta à ditadura, não vai, simplesmente não vai. E daí eu tenho ouvido um pouco das ruas aqui de São Carlos, uns relances assim, eu ouvi dizer que um cara, hoje ou ontem, tava no ponto de ônibus falando sobre a ditadura, que ele falou que no tempo dele e tal, parece que tem se dado voz para esse discurso. E eu acho que o mais perigoso nessa história toda é o discurso da ditadura, porque ele faz, ele completa uma dinâmica da extrema direita, né? Se você não é convencido da ditadura, mas você se convence que tem coisas erradas a partir desse discurso e como consertar essas coisas é por meios avessos, então você admite a direita uma hora ou outra. O discurso dessa extrema direita, eu acho que está muito forte. E só Dodi, deixa eu não, só falar um... só, porque assim, quem defende, nossa, esse aqui é mais alto, né, o som, maior volume, quem defende a divergência de opinião se deslegitima quando passa a defender a ditadura ou a intervenção militar. Perde a razão. Mas eu acho, gente, que essa questão da ditadura é de menos, sabe? Eu acho que é uma fala meio distoante ali, porque eu não acredito mesmo que, né, que exista, né? O que seria ditadura hoje, gente? Botar... na verdade, eu acho que o problema de você falar em nome da ditadura é o quê? O que ela representa? Não que os milicos vão entrar no poder hoje, porque, véio, não faz sentido mesmo, politicamente, velho. Mas representa. É a galera tirando foto com a polícia, tá ligado? Ou seja, a polícia pode dar pancada, né? Essa relação, velho, né? Com uma, né? De você legitimar violências, torturas, né? Que, enfim. Que a, né? Cara, eu lembro quando aconteceu as manifestações de junho de 2013, tal, conversando com meu irmão, ele falou: "Ah, mas isso daí não muda nada". Eu falei: "Ó, pelo menos eu, na minha santa ingenuidade, pensava, cara, porque, né, teve esse, pelo menos eu acho que a polícia vai estar com o dedo fora do gatilho a hora que, meu, porque a galera tava, né, pegando aquela coisa do Amarildo, tal, bicho". Falei: "Velho, no mínimo isso, mostrando essa violência da polícia, porque quando a polícia, né, desceu o cacete, foi todo mundo pra rua, foi uma imagem forte, tá ligado?". Falei: "Velho, pelo menos isso daí vai, eu acho que não durou 3-4 meses pra começar a, né, mostrar que, velho, perceber que, é, na verdade, não, cara, que a polícia continua com, né, com a sua, enfim, legitimada, cara, pra matar, tá ligado? Pra atirar antes de perguntar, pra plantar provas, cara, né, em situações, cara, divergentes ali, cara, é fácil, e bandido tem que morrer mesmo". Daí tem figuras, né, figuras como a Sherazade, Bolsonaro e tal, é isso que legitima, né? Eu acho que esse grito pela ditadura quer dizer isso, né? É, porque o que, e fora isso, politicamente, assim, no âmbito de da economia e tal, a galera tá pedindo mais, enfim, neoliberalismo mesmo, né? Talvez, eu sinceramente me considero um pouco ignorante nisso, ingênuo, assim, de falar que talvez o PT, ele segure um pouco, mesmo, meu, né, mesmo abraçando a mão, né, abraçando os banqueiros, fazendo que eles, existe no mínimo alguma resistência ideológica, né, que faz parte da história do PT, cara, que não deixa de escambar assim completamente. A galera quer, meu, abrir mesmo assim, a privatização, né? Por exemplo, a gente tem a Petrobras, a Petrobras é estatal, né? A Vale do Rio Doce foi privatizada durante Fernando Henrique. Filho da puta. E eu vi dados esses dias que, meu, a galera que pagou pela Vale do Rio Doce, no leilão que fizeram, em 3 meses recuperaram o preço que eles pagaram. Então, assim, foi dado, né? E daí então, tipo assim, daí esse grito anticorrupção, cara, aparece como uma hipocrisia muito grande, tá ligado? Que fala assim, é anticorrupção, né? É tão hipócrita que é isso. A galera não veste, né, a camisa do PSDB. Porque na verdade o que eles estão falando é isso, só que eles não vestem. É de uma hipocrisia tamanha, tá ligado? Que, meu, a camisa é amarela, né? Não é azul. É, inclusive nessa minha ira também, eu fiz a mesma coisa que você, Dodge. Quando chegou, velho, eu não aguentei, eu não tive a... Por motivos ali de estratégia, tava voltando pra São Carlos bem no domingo. Eu não consegui ir lá pra manifestação, que eu queria ver a cara da galera. Eu só vi pela televisão. Mas daí cheguei em casa e a gente começa a acompanhar, né? É legal isso, né? Pessoas, são vídeos de lá de dentro. A Mídia Ninja eu acho interessante trazer bastante material. E eu comecei a compartilhar esses vídeos. E num deles, velho, eu falei exatamente isso. Não sei se tivesse impressão, cara. Tanta camiseta do Brasil e tanto hino nacional cantado, talvez exatamente porque essa galera, cara, não tem nada que as conecte com qualquer coisa que pode ser chamada de Brasil, tá ligado? É uma tentativa de afirmação de uma identidade que não existe, cara. Que é a identidade dessa galera com shopping center, tá ligado? Está satisfeito com suas respostas? Vamos para uma música. Bom, intervalinho aí, galera. Daqui a pouco a gente volta. Qual que você prefere agora? Tem Arnaldo Antunes, Felipe Cato e Rufus Wainwright, do Art Teacher. Vamos começar por essa do Rufus. Vamos. Rufus. Professor de Artes. Professor de Artes. Depois eu conto um pouco. Beleza. There I was in uniform, looking at the art teacher. I was taking our class to the Metropolitan Museum. He asked us what our favorite work of art was, and never could I tell him it was him. Oh, I wish I could tell him. Oh, I wish I could have told. A gente estava aqui falando sobre o Cuba Connection, o sósia do Manhattan Connection, né? É. Diga. Até para a gente voltar aí, pra, talvez, para o foco aqui do nosso programa, eu acho que uma questão, meu, da esquerda, cara, que a gente ainda pode considerar esquerda, enfim, é, meu, por exemplo, a gente vivenciou aqui em São Carlos a chegada do Autommoney, né, há 2 anos, né? Faz 2 anos que ele foi eleito prefeito aqui em São Carlos. E, cara, o PT já estava há 12 anos aí, né, na prefeitura de São Carlos. E uma coisa que foi rapidamente perceptível foi a falta, a quebra de todas as verbas para cultura. Né, assim, pontos culturais, velho, deixaram de ser 12 pontos culturais, alguns números que a gente tem, deixaram de ser, sendo que, meu, metade da verba vinha do governo federal, enfim, o cara, velho, cortou tudo. Eu acho que realmente em termos de cultura, Dodi, o que você acha entre relações PT, PSDB, cara? Ou, poderia até abranger, né? Como você acha que a cultura deve se relacionar com o governo, cara? Retomando um ponto antes do intervalo, o final da tua fala, você deu um panorama geral da bronca, né? Que a gente tá falando, né? Na verdade, a conversa toda anterior foi nesse sentido aí. Que é uma bronca muito grande de segurar, né? Dentro do país, fora... diante de sei lá, desse discurso aí de corrupção, anticorrupção e também das privatizações. É uma bronca muito grande que o PT tem um jeito dele de segurar, né? Que a gente pode identificar resistência aí dentro do PT, porque realmente a bronca é muito grande, né? Eu acho que esse é o ponto. A cultura, do meu ponto de vista, nos governos do PSDB, ela é estraçalhada, ela não tem vez nem voz, não tem materialidade, não tem lugar. Assim, a gente está no governo do estado atualmente, né? Atualmente já há uns 40 anos, né, com o PSDB, e a gente não vê uma política séria de não só de apoio para que haja circulação e produção, mas também a manutenção dos coletivos, dos grupos, né? A gente fica mendigando e concorrendo anualmente edital e caralho a quatro, assim. Acho que é tudo muito difícil de conquistar, né? Aqui no Brasil, a política cultural, ela é muito abandonada, eu diria. Não existe um pensamento sério para cultura, né? Em termos de orçamento, por exemplo, é explícito, né? 2% do orçamento nacional. Não, acho que nem isso. É 0,5% do nacional, né? Do governo federal. Nos municipais, acho que tem. Eu não sei exatamente aqui em São Carlos, mas acho que São Paulo a luta é para que seja 2% do orçamento, né? Mas é um escândalo mesmo, porque a gente, eu tava, vou citar de novo o vídeo que eu vi da Viviane Mosé, porque ela tava com o, putz, cara, esqueci o nome dele, é Celso, acho que ele é o criador dos pontos de cultura do PT, e eles estavam debatendo a cultura e a educação e tal, e aí comentaram de Barranquilla, uma cidade na Colômbia, que começou a ter uma experiência de cultura pública, né, de, enfim, espaços de descanso, de intervenção urbana, isso tudo com uma preocupação do governo municipal lá, e que transformou radicalmente a experiência do bem-estar de vida das pessoas e como elas enxergam a relação umas com as outras, tal. Enfim, eu acho que a política devia ser, política cultural devia ser levada a sério no Brasil, e não deixar à margem os artistas para mendigarem. Uma das principais mudanças que a gente deveria privilegiar nesse percurso aí tem a ver com a democratização não da cultura, mas dos meios de produção cultural. Que a gente pudesse ter fomento de experiências como essa da rádio, né? Que é uma micro-revolução, né? Daqui eu acho que, além de ter mais de uma década, né, de história aí, de luta, quase duas, acho que tem também a reverberação que essa iniciativa tem para outras e a confluência que ela tem com outras rádios, né, e outras manifestações artísticas culturais. Imagina se a gente tivesse um apoio, não desmerecendo a ideia de a gente conquistar um espaço, até porque onde há poder, há resistência, né? Então acho que o pirata faz sentido numa lógica como essa que a gente vive, né? A rádio pirata. Mas imagina se a gente tem também apoio. Não digo que deve ser só do Estado, né? Eu acho que a política cultural, ela deve privilegiar o apoio, né? E a circulação de que as pessoas possam trocar entre elas. Não sei se isso entra numa lógica de mercado, mas não deveria, né? Essa a possibilidade de pessoas criarem algo e terem uma troca, e aí acho que a gente poderia explorar todas as trocas, né? As experiências de economia solidária, que não é só dinheiro, né? E que o dinheiro tem um sentido outro que o sentido da economia de livre circulação, né? Hey, Dodi, eu acho que, meu, no final das contas, voltando para as manifestações, falando de tudo, eu cheguei a essa conclusão, que o que falta, né, quando eu falo que a galera realmente não tem nada que a conecte com o Brasil, cara, é exatamente isso, tá ligado? É a experiência cultural. Eu acho que o que falta pra essa gente conseguir fazer uma manifestação com aquela estética, cara. Meu, o que falta é ouvir a Adoniran Barbosa, tá ligado? É tipo, meu, ou Chico Buarque, cara, né? Como que você pode, cara, depois de ouvir Chico Buarque, né, falar coisas como aquela, meu? E talvez chegue a ser até difícil a gente falar em experiência cultural, porque a gente não tem, né? Assim, vai, a gente tem. A gente tem espaço de experiência cultural, mas a gente não entende a importância de, cara, de gerar comunicação, né, de gerar experiência de vivência e conseguir passar a experiência da vida de tantos diversos ambientes que existe na cidade, né, no país, cara. Que isso pode, né, criar alguma coisa que nos une, cara. E além disso, bem-estar, cara. Eu fiquei pensando nisso. O que que essa galera assiste, meu? O que que eles ouvem, meu? Será que é Game of Thrones, Walking Dead, cara? Não, hoje eu vi uma... Ah, nossa, tem um vídeo circulando, não sei se vocês chegaram a ver, de uma... um coletivo negro na USP de São Paulo, que foi na Faculdade de Economia. E aí teve uma discussão, interromperam a aula lá do curso de administração. Eles iam ter uma aula de microeconomia para falar da questão do negro ali na universidade, né? Apresentando dados, falando da importância de visibilizar o acesso, enfim, questões ligadas à luta ali. E um cara muito revoltado, enfim, eu não tenho culpa que vocês não estudaram, que não tem a mesma inteligência, enfim. Então ficou uma briga assim, nesse nível, né? Uma das coisas que eu fico muito impressionado com os discursos que se exaltam, né, nesse tipo de discussão, porque o povo comenta com ódio no coração muito grande, né? É uma grande concentração de ódio no mesmo lugar. E eu fiquei dando uma olhada assim, zapeando o que estava ali por cima, porque isso tudo para mim é elemento de criação, né? A gente trabalha com arte política, a gente precisa entrar em contato com o discurso desse tipo de discurso para se alimentar de material para intervir, né? Eu diria que eu não posso falar, intervir com o meu opressor se eu não conheço ele, né? Eu tenho que conhecer bem. Então eu leio assim algumas coisas, sabe? Eu procuro ouvir e ler bastante. E aí uma das coisas que eu vi foi SJW. Ah, vocês aí, SJW, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu olhei pra Gabi hoje de manhã, lendo isso. Eu falei, Gabi, o que é SJW? Não sei. E porque o cara escreveu em português, né? Peraí, o que é isso? Aí eu fui ver, coloquei no Google. E eu descobri que é o Social Justice... Não, SJ... Social Justice Warrior. Que é o guerreiro da justiça social. Aí eu olhei melhor, assim, eu fui descobrir que é dentro de um jogo, né? Aí você perguntou, o que assistem, o que leem, o que jogam, né? Esse pessoal aí tá viciado nesse tipo de jogo. Então a importância também é um ciclo, né? Se a gente cria jogos também, porque é uma área artística, né? O jogo, acho que hoje a gente tá diante de uma... da mídia, do digital, acho que é interessante a gente não desconsiderar, né? Pelo contrário, a gente ocupar a mídia, né? E criar jogos realmente interessantes que possam ser uma contribuição de intervenção e revolução estética do mundo, né? Agora, se a gente cria de alguma forma um jogo que dá essa impressão, eu não sei exatamente qual jogo que é, mas de repente me pareceu ser alguém ali que é malquisto. Pelo menos a interpretação desse cara diante desse personagem ou desse tipo de atuação aí não foi muito boa. É, como que tô falando assim, você quer salvar a humanidade, larga de ser idiota, né? Exatamente. Eu acho que não é bem isso, né? Eu acho que eu quero viver bem com aqueles que estão do meu lado, cara. Né? Essa galera tem essa... Eu não sei, eu acho que eles são... Eu acho que essa proposta de direita é idiota, porque, velho, em alguma hora isso explode, tá ligado? Você vai ter que levar tiro na rua mesmo, tá ligado? Se você vai dar porrada, né, em quem não tá no centro, velho, você vai, velho, existe uma reação, enfim. Eu acho que, estudar ideologia, cara, no sentido bem marxista, assim mesmo, velho, é uma das coisas que a gente precisa fazer hoje, velho, porque ela é colocada em prática, cara, né? Uma construção, cara, que a galera não consegue pensar fora disso mesmo, né? Te atingindo como bombas por todos os lados, né? Jogos, séries televisivas, jornalismo. Não tem outro espaço mesmo, cara. Só a Rádio Capivara aqui, meu. Você conseguir sair um pouquinho, ouvir umas coisas diferentes. Você fica sintonizado em 96.1. Você fez isso agora, eu comecei a pensar sobre o seguinte, né? Uma coisa é a relação que você tem com... que a gente aqui falando na rádio tem com o ouvinte, né? Essa pessoa obscura, que a gente não tem a mínima ideia de quem é, de quantos são. É maluco isso. E como é que você vê a experiência? É pergunta de curiosidade mesmo. Do teatro com o público, assim. Esse outro que tá ali. E ainda mais no, nesse efeito, pensar... um teatro do oprimido. Nossa, muito boa pergunta. Primeira coisa, acho que é a noção de espectador, né? Acho que quando você me pergunta público, já é muito interessante, porque tem uma noção de coletividade, de espaço democrático, de muitas pessoas, de acessibilidade e tudo mais. Só que o espectador, ele tá ligado à ideia de experiência, né? De como você se relaciona, como você vê, como você intervém, como você reflete a respeito daquilo que você tá percebendo enquanto arte, apreciando. Acho que a diferença de uma experiência do teatro pro rádio é... assim, à primeira vista e superficialmente, poderia ser a noção de plateia. Vocês devem saber que plateia remete a uma ideia de modelar o como as pessoas vão receber, ou que não tem nenhum tipo de interação, né? Superficialmente, uma visão de fora, assim, enfim, que não, sem conhecimento de causa do rádio, diria que o rádio tem audiência, né? Tem plateia, como a televisão, como talvez o cinema. Mas não é verdade, né? Acho que a gente pode... Tem espectador de rádio, né? A pessoa pode... Tem uma experiência diante daquilo, do efeito estético que produz com ela, e comunicacional, né? Que tem esse lance também. Mas no teatro, isso fica mais explícito e mais próximo, né? A gente, enquanto artista, a gente pode ver o que está acontecendo ou interagir com isso mais proximamente. No rádio, somente se a pessoa tem a iniciativa de enviar algum comentário, de ligar para falar, a gente consegue apalpar um pouco mais, né? E então, assim, eu considero que é por excelência o rádio, os outros meios de comunicação, eles... Eu acho que aí eu remeto um pouco ao que o Boal me falou numa entrevista que eu fiz com ele. Eu perguntei sobre o espetáculo do Teatro de Arena que ele dirigiu, o Arena Conta Tiradentes, e ele me falou sobre uma das coisas, né? Porque o Boal, ele expandia muito. Você perguntava uma coisa, ele falava de outra. E aí isso me causou também. Mas aí ele me falou sobre o Big Brother, que estava começando na época, né? E eu achei impressionante. Ele falou: o problema não é o Big Brother, o problema não é a televisão. O problema é colocar essa gente tosca no Big Brother. Porque se tivesse ali Edgar Allan Poe, né? Vamos lá, quem mais? né? Gente interessante. É, não necessariamente intelectuais, ou mas não tem ninguém que você consegue, tipo, ficar ouvindo, vendo a TV ali. Fala, pô, legal, é o que esse cara tá falando. Interessante, vou dar uma olhada. É. Não, você não faz. Ninguém quebra isso, a lógica. Ninguém rompe. Ninguém intervém. E aí não é interessante, porque a gente já tá viciado pra ver aquilo. E aí ele falava, mas a televisão também não é um problema. O problema é você ter na televisão um programa que fica passando artistas e situações de pessoas que estão contratadas pela própria emissora o dia inteiro, que é o video show. Ele começou a falar do video show que... que isso, né? Uma apologia à própria emissora o tempo todo. A gente fica cansado já de ver tudo. Então, assim, acho que cabe a gente entender qual foi a construção que a humanidade teve nos últimos 60, 70 anos com essas mídias, com o próprio jornal, né? Enfim, tudo que... toda a potencialidade que essas mídias têm e o que a gente pode fazer com elas, porque a noção de público é realmente determinante para tudo que a gente faz na arte e na comunicação. E se a gente não tiver apurar melhor o que a gente está fazendo, a gente vai simplesmente tratar como objeto, né, a plateia, né, digamos assim, que eu acho que não é o caso de vocês. Vamos ouvir mais uma música? Bom, a gente tem mais do que? Mais algumas músicas aqui. A gente não tocou nem o Antunes, nem o Cato. Nem o Antunes, nem o Cato. Qual que você quer? Só pra comentar anterior, o... Ah, é verdade, Rufus. O Rufus é um cantor canadense, da parte inglesa, que me atira a atenção, que é um cara fodido, assim. Ele rompe pra mim a lógica do... Porque enfim, eu trabalho muito com travestis, com transexuais e com no meio LGBT. E pra mim ele tem uma potência estética muito interessante. Desculpa comentar só agora, porque já tocou, né? Não sei se eu devia comentar antes. Mas quem quiser procurar aí é Rufus Wainwright. Essa música que a gente tocou chama Professor de Artes. Ele conta a história de quando ele era criança. Ele foi levado pro Metropolitan Museum em Nova York e estava apaixonado pelo professor de artes, e ele começa a brisar nessa experiência. Para mim isso foi muito interessante, porque eu sou professor de artes, né, também, e enfim, é uma relação muito sentimental aí com essa experiência que ele encarnou. E Dodo, você se apaixonou por algum aluno ou não? Digamos que eu acho que eu tô aqui em São Carlos por isso, porque eu me apaixonei por um aluno. Eu pedi um beijo depois da aula. Eu vim parar em São Carlos. Fantástico. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir ela de novo? Quebrar o protocolo? Não, é uma proposta. Legal. Vocês acham que... Eu acho que vale a pena depois. Legal. Só se a gente tocar na sequência o Felipe Cato. Tá bom. Porque perfeito. Essa pessoa, esse cara que eu conheci, que eu pedi um beijo, me ensinou a gostar. Legal. E esse Felipe Cato... Ele é bem recente, né? Muito, assim. Eu não conheço muito dele, mas sei que é recente. Uhum. Bom, vamos ouvir. There I was in uniform, looking at the Metropolitan Museum. He asked us what our favorite work of art was, and never could I tell him it was him. Oh, I wish I could tell him. Oh, I wish I could have told. I looked at the Rubens. Yeah. eu mais uma vez, por favor. Tem uma frase dessa música que eu anotei aqui. Pele que é pouca e não se aguenta, morre de vontade, dispensa ladainha. Meu corpo seja palco, vertido e tomado, em pelo a tua poesia. É bonito, né? Esse finalzinho é fantástico. Meu corpo seja palco, vertido e tomado, em pelo a tua poesia. É dele essa música? Você sabe a letra, não? Não? E aí, por que você escolheu esse Felipe Catos também? Você explicou o Rufus, o Felipe Catos tá na... Você falou? Eu comentei... Não, eu comentei, né, que eu aprendi a gostar dele pelo... o motivo que me trouxe aqui em São Carlos, né? Uma pessoa que eu gostei, que eu tô curtindo. Mas é isso que a gente tava falando, né? Eu acho que ele dá um passo, cara. Interessante, sim, ouvindo ele, cara, que é uma... Cara, não sei, eu acho que é já encontrado espaço, assim, né? É, de legitimidade pra, velho, uma certa subjetividade se concretizar, cara. E você pode falar dela, cara, né? É, com segurança nesse espaço. Uma luta, né? Uma luta de muito tempo. Na arte, como a gente estava falando agora há pouco também, nem Mato Grosso é um precursor desse estilo vocal, né? Do homem tem um timbre feminino. Eu acho que Felipe Catos não se subjuga a essa história, pelo contrário, né? Ele consegue assumir uma identidade, aproveitando toda a tradição e essa conquista, né? Acho que ele brinca muito bem com esse estilo que ele tem, ao mesmo tempo em que ele traz uma identidade dele, né, que não tá, enfim, ele não precisa se associar a alguma ideia para ser quem ele é, né, ele tá inteiro ali e se apresenta da forma como ele gosta, né. Acho que isso é muito prazeroso. Gosto muito dessa liberdade aí. É, foi isso e que palavras eu senti. Muito foi bonitas, né? Ele sempre canta palavras lindas. Eu acho que aí a gente remete também um pouco a ideia da... A gente já tocou Chico hoje, né? Acho que a ideia das mulheres do Chico, né? Porque ele se coloca muito no eu lírico feminino, né? Pra falar dos sentimentos humanos. E eu acho muito curioso, né? Como... essa experiência do homem, uma questão de gênero, né? Bem interessante, né? Como o homem busca no feminino, seja para sua sexualidade, seja para sua criação artística, a expressão de si, a expressão dos seus sentimentos, da sua... E a gente tem esses exemplos tão maravilhosos da nossa cultura, né? Então isso para mim é muito curioso, isso é uma questão que me desperta, que me motiva a entender as relações humanas. Fala um pouco mais sobre o Teatro do Oprimido, assim, conta uma história. Bom, falar um pouco do tempo que eu trabalhei nas prisões. Acho que é algo muito curioso para mim, porque eu tô aqui do lado do Kapivarovski, professor de história, né? E ele tava comentando agora há pouco de como que é estar nesse lugar de professor numa escola pública em São Paulo, no estado de São Paulo, né? E aí eu me lembro quando eu assumi, né, meu cargo de professor de artes na escola pública e como eu lidei, né, com os alunos, com esse contexto e tudo mais. E aí eu tive uma impressão, uma reação muito... Porque eu chego no lugar assim, eu fico brisando, né? Fico pensando o que fazer, como chegar, quais caminhos, que é meu lado virginiano, de pirar em várias coisas ao mesmo tempo, assim. E aí, nessa experiência da escola pública, eu fiquei muito perdido, porque eu não sabia, era muita informação simultaneamente, né? São 35 crianças numa sala de aula. E eu fico, sabe o que é pior? Eu vou começar a descrever aqui, tudo bem. Eu vou descrever um pouco de como que é a escola pública. Mas o que é pior é que os pais que colocam seus filhos numa escola pública nem tem ideia do que acontece lá dentro, de como são organizadas. Para eles é uma bênção, né, que tem uma escola pública. Mas eles não têm ideia de como que é, do mal que... o estrago que a escola tem feito hoje em dia na vida das pessoas, né? Porque nem a própria Viviane Manzetti, da terceira vez que eu cito ela hoje, ela fala que tem que jogar fora essa escola. Não tem que consertar, tem que jogar fora no lixo. Não dá. Então, assim, cadeiras. Primeiro que eu já entro na sala, não tem cadeira pra dar aula, pô, tira tudo, não aguento. Tem que pisar no chão, tem que tocar no outro, tem que se relacionar, tem que se movimentar. Que conteúdo é esse que a gente está ensinando, que a gente quer ver que as pessoas aprendam sem toque, sem corpo, sem relação, né? E isso, eu fico viajando, né, nessas coisas. Enfim, aí eu, diante dessa experiência da escola pública, a percepção mais forte que me veio foi a penitenciária. Eu trabalhei numa penitenciária de presos internacionais, por tráfico de drogas, né, na Argentina. E aí tinha gente do Peru, da Bolívia, da Venezuela, do Brasil, do Uruguai, do Chile, de vários países da América do Sul, né? Era um presídio de segurança máxima. E eu trabalhava lá dentro com teatro, né, com os presidiários. E aí eu brinquei muito nesse início de percurso na escola pública, que eu me sentia mais seguro no presídio de segurança máxima do que na escola pública, né? Porque ali é uma agressividade entre porque todo mundo confinado ali sem saber o que é vida, né? É muito louco, as crianças estão muito loucas hoje em dia, os professores estão muito loucos também, fica todo mundo louco nesse espaço. Não é favorável pra gente aprender, pra gente explorar as coisas. E não sei, presídio aqui no Brasil eu não conheço, nunca entrei num, mas lá na Argentina os presídios eles têm o que é completamente contraditório também, questionável. Eles têm um confinamento mais humano, digamos, né? As pessoas não têm cela, é uma cela coletiva e cada um tem seu quarto que pode fazer o que quiser nele, com móveis, pintar, como aqui o lugar que a gente está na rádio agora podia ser uma cela e eu podia viver bem, porque eu tô à vontade. E eu fiquei muito à vontade lá. Eu não moro lá, não tô preso, né? Então é muito cômodo eu falar isso aqui, né? Também tem esse ponto. Mas eu fiquei muito... foi muito curioso pra mim estar diante de pessoas tão vivas, tão intensas, e que estavam tão atentas a expressar quem elas eram e descobrir juntos o que, que é esse lance de existência, sabe? Que a gente conseguiu trocar nesse período que eu trabalhei lá com teatro, e a gente apresentar espetáculo lá dentro, entre os presos, e fazer várias intervenções. Eu levei 10 mulheres para um presídio de segurança máxima masculino. E uma dessas 10 mulheres era minha mãe. Eu estava muito seguro, estava muito à vontade. O mesmo não acontece numa escola pública. Quantas pessoas eu já não levei para trabalhar junto, fazer projeto, fazer não sei o que numa sala de aula? Não consigo, não dou conta. Sabe, é um fenômeno que eu ainda... A sala de aula numa escola pública hoje em dia é um fenômeno que eu ainda não consigo intervir. E esse é meu... Tanto que eu pedi as contas há 2 meses atrás. Eu saí, exonerei. Cara, é uma coisa impressionante mesmo essa... Porra, é... A gente de vez em quando chega a falar, né, que a escola com suas grades, né, tá, grade horária, meu, enfim, é, enfim, The Wall, né, cara, se assemelha, né, eu acho que a escola, a prisão e o hospício, cara, né, existe uma agora, você está me falando que a escola é pior que o presídio, né? Eu acho, é um poder disciplinar muito mais até produtivo e investido, né? Se investe, não diria que é o suficiente. É, são crianças... Mas se coloca muita expectativa na educação. Os presos, ninguém dá atenção. Ninguém tá preocupado com o que vai acontecer lá dentro. Agora, na escola, ainda que não tenha muito investimento, tem muita expectativa. Isso gera disciplina. Né, Dodi? São crianças, cara, né, que são despejadas diariamente no espaço. No buraco negro. Com o reforço dos pais, que, né? Quando elas têm pai, com o reforço dos pais, né? Garantia, é muito difícil para alguém conseguir achar alguma brecha, né? Pra sua. A gente acaba achando, né? Assim, mas puta, é um estrago grande, velho. Puta que o pariu, mano. Hein, Gabibarovski? Você é um dos caras com chicote ali. Fala aqui pra todo mundo, cara. Tá aqui, tá rindo, né, cara? Mas é verdade, é a inversão dos valores, né? Vamos dizer assim, inversão entre aspas, né? Porque todo ser humano, ele tem que ser bem tratado em qualquer lugar em que ele se encontre, né? Seja na prisão ou seja numa instituição que está ali para educar, né? Para mostrar ao indivíduo a ideia de civilidade, né? A ideia de convivência, de fraternidade, de civismo, que é tudo isso que a escola, pelo menos o papel dela, deve ser esse. Mas a educação, cara, ela é uma palavra que ela não deve ficar só presa à escola. A educação, ela vem desde o princípio, ali, desde a criação do indivíduo, enfim, né? E ela é importantíssima, né, para a formação da pessoa, a gente sabe disso, né? Eu discordo. Eu acho que a educação é um dos piores problemas, cara, na condição do ser humano, cara. Que é o primeiro momento, cara, de formatação, cara, pra... Meu, não sei, é um problema, assim, é um problema de ordem, cara. Professor Pearson, com licença. All in all. aí, essa é a Rádio Livre Capivara 96.1 FM. Eu sou o professor Pirso, aqui mais um cara com a capivara, com o Dodi, que esteve aqui presente conosco por um bom tempo para falar sobre várias coisas. Foi prazeroso para mim, Dodi. Também gostei. E eu quero relembrar, amanhã, sexta-feira, aqui no palquinho, o Dodi vai estar fazendo uma apresentação com o grupo, com o seu grupo, né, Dodi? Às 6h30, é isso? Isso. Eu precisava só explicar que lá em São Paulo, porque vocês pediram pra eu contar alguma história do Teatro do Oprimido, né? Eu comecei a falar do presídio da escola e tal, mas realmente, a aplicação do Teatro do Oprimido, ela acontece com populações bem diferentes, né? A gente tem experiências em saúde mental, em terceiro setor, ambiental, tem vários contextos, né? Acho que é interessante entender que o Teatro do Oprimido é uma forma de luta por meio do teatro para dar voz a situações cotidianas que as pessoas enfrentam. E naquela lógica de democratização não da cultura, mas do mecanismo de produção cultural. São não atores e não atrizes que vão apresentar essas cenas amanhã, dentro de um contexto de formação, mas a gente está pensando também no Teatro do Oprimido como modalidade de intervenção nessas comunidades, né? Então, lá em São Paulo, tem o coletivo Metaxas, sou o diretor desse grupo, né? Lá a gente trabalha com uma questão LGBT, a gente monta espetáculos com travestis e transexuais, né? Atualmente a gente está montando o SP Trans. E também lá em São Paulo tem o GTO USP, que aí é um grupo de universitários que estão investigando várias questões também, mas no sentido de aplicação como o daqui, que está sendo criado o GTO UFSCar, justamente. Então, nesse contexto de formação, vão sair multiplicadores do Teatro do Oprimido, dessa oficina, a gente, né, do aprofundamento, e a ideia é que aqui seja um centro de criação e pedagogia dessa prática do teatro, né? A gente tem amanhã uma abertura desse primeiro passo que a gente deu junto nessa semana, né? Que vai ter, são duas situações que vão ser abordadas. Uma delas é o assédio sexual às mulheres, e a outra cena, ela começou como uma pesquisa da dificuldade de ser entendido o papel da terapeuta ocupacional dentro de um contexto de cuidado de saúde mental, onde tem psiquiatras, serviço social, psicólogas, mas em que a terapeuta ocupacional é vista como uma profissional à parte ali naquele contexto, né, que vai ocupar da fazer brincar os loucos, né? Então a gente começou a colocar isso em evidência, mas no final a gente vai fazer uma roda de som, de sonorizar um pouco as opressões de cada pessoa, que aí são vários contextos, né? Enfim, está todo mundo convidado para essa apresentação. Vai ser por volta das 6h30 amanhã. E a gente está ao vivo aqui, hein, galera? Você está ouvindo? Porque a gente tem muito programa gravado, de vez em quando a galera ouve e não bota muita fé. Mas hoje é dia 19 de março de 2015. Legal. Amanhã, dia 20 de março de 2015, é sexta-feira, né? Vai estar rolando aqui no palquinho, cara. Então compareçam para quem tiver interesse aí. Pô, bem legal. Porque é um negócio que você vai ficar aqui mais tempo que em São Carlos, né, Dodi? Então, tem até agosto previsto o curso, né, de 15 em 15 dias. Mas é legal a gente manter essa, não sei, pelas redes, né? Já aceitei lá o convite da Rádio Capivara. E agora a gente fica também no GTO UFSCar, que já tem uma página, que todo mundo que tiver interesse ou quiser acompanhar as atividades pode curtir. E se quiser também chamar pessoas, olha, eu tenho um projeto aqui numa ONG em São Carlos, ah, eu tô aqui em Araraquara, que é perto, né? Tem um trabalho aqui com idosos, com crianças. Queria que a gente fizesse aqui uma experiência teatral que desse voz às pessoas que estão participando. Vai ter uma porrada de gente formada aqui fazendo Teatro do Oprimido, que pode ser chamada aí no GTO UFSCar. Muito legal. Bom, Dodi, obrigado por ter aceitado o convite tão de pronto assim. Falei, vamos fazer uma entrevista ali, vamos! De pronto. É, muito legal. É uma oportunidade de não só, bom, de conhecer um pouco mais de você, conhecer o que eu vi lá no curso, um pouco mais, saber um pouco mais sobre essa história. E uma história que é viva e tá aí. Eu acho que é muito interessante que a gente falou sobre bastante tempo sobre a manifestação, né, do dia 15. É justamente pensar como é que a gente age, né, diante dessa. Pra mim, eu liguei as duas coisas assim, pode ser que não. Valeu, valeu mesmo. Kaporowski, quer dar um boa noite para todos. Eu quero agradecer bastante aqui o convite e a noite que a gente teve. Muito gostoso, e quero ficar em contato com vocês, saber de que forma a gente pode se apoiar nessa luta, né? Se articular, porque a gente está diante de um contexto muito ostensivo, né? E se a gente, enquanto lutadores, né, da esquerda, pessoas buscando alternativas sensíveis de revolução pela mídia, pela arte, se a gente não se une, há quem se una contra a gente. É muito fácil. Então eu acho que pequenas rixas, é porque é muito fácil oprimidos brigarem entre si, né? A gente estava contando agora há pouco de uma situação de dois grupos de contextos de oprimidos de luta que vivem porta a porta e ficam num contexto de rixa, né? Eu acho isso muito lamentável mesmo, né? Eu acho que as lutas devem ser mais inteligentes, né? No sentido de se articular e de se apoiar. Então eu tô aqui hoje, por exemplo, eu sou manifestante LGBT e tô aqui trocando ideia com outras lutas e estamos todos juntos, né? Acho que eu por exemplo, lá com as meninas, né, que estão trazendo a questão do assédio feminino, tô junto, mas eu não sou do mesmo rolê, mas a gente tá se apoiando, né? É isso. Então acho que todo mundo tem que se apoiar para estar diante dessa de grandes desafios, né? Não de pequenas briguinhas. Não gosto de pequenas briguinhas. Então, obrigado. Eu só tô dizendo isso porque eu acho que a gente se identifica nesse contexto de luta, de como a gente está diante de lutas que realmente fazem sentido a gente lutar contra, né? Junto. Então, obrigado. E quem tiver interesse aí de acompanhar o grupo é GTO Fiscar no Facebook. Obrigado. Eu boa já noite. Vou colocar na própria página da entrevista aqui o grupo do GTO Fiscar ali. Legal? Bom, valeu. É isso aí. Ó, o pessoal que tá aqui nos estúdios da Capivara, agora os aplausos. De cara? Capivara. Contra o programa político socialista? Sempre que são de toda a violência, tanto psicológica quanto. Dela, e ela preso. Te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado. A questão pedagógica. Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.